também, firmão. Você é louco, também fumar um cuzão. Caralho, esquece, eu tava lembrando de uns bagulho nosso no passado, na época de escola. Oi, bom dia. Hora de ir pra escola, que é mais um dia. Me lembra até era da hora no meio da minha infância sofrida. A minha coroa, emprego, propósito, era o único que tinha. Limpava a privada dos outros pra trazer o nosso pão de cada dia. Sempre que não corre louco, atrás do almoço. Quando não dava era já, fora o dia de cana da comida da criança. Várias vezes deu desgosto, disse eu quero nem um pouco. Já tive na minha infância, todas as vezes que eu passei fome. Todos os dias meu sem esperança, cada vez que eu falar com meu coach. Da onde que tá vindo tanta grana? Tô parecendo até o caixa eletrônico. Três andar, olha o tamanho da lancha. Bate medo no menino e zona, que tá vivendo a vida de lambança. Revoada, deixa o vizinho louco. Manda multa e mais uma cobrança. Tô cansado, minha vida é de artista. Hoje as putas que aceitar na minha pique. Só porque eu tô pesado, bolado, bolando mais um baseado da gringa. Fui atrás e perdi o meu medo. Do meu medo eu vivi o meu sonho. Tenho orgulho de ter minha família. Gratidão, saúde, minha filha. Dona Val hoje também arrumada, deitada na cama de uma rainha. Te lembra que a gente deitou no chão? Te lembra que a gente não tinha nada? Hoje mora numa linda mansão. Te lembra que não é mais quebrado? Te lembra? Lembra? Do tempo que era só história pra contar. Nem bicicleta nós tinha pra pedalar. Mas com sorriso no rosto nós é vitorioso. Muito antes do funk virar. Várias rimas, labirintos para decifrar. Vários amigos que foram para não voltar. Será que tá propício nós no crime se jogar? Quando foi ver já foi, na biqueira já tá. De chinelão, vou contando minha quebrada. Humildemente, por dinheiro não cobre mancada. Esses dias a quebra, o safado morreu. Com o nariz cheio de pá, o Judas se promoveu. O mundo se acabando, Bolsonaro clamando, falando, jurando ser Deus. Onde vai parar essa vida louca? Fumando uma vela, contando garopa. Ó que frase nobre, pensei nessa noite. Lembra quando eu só pedia o que tem pra hoje? Ó que frase nobre, pensei nessa noite. Lembra quando só pedia hoje tem umas pra comer, back pra fumar, vários pra querer, ousar nos invejar. Mas eu já vou dizer, favela tá no ar, os pretos tá no topo e nós te fura até de AK. Hoje tem umas pra comer, back pra fumar, vários pra querer, ousar nos invejar. Mas eu já vou dizer, favela tá no ar, os pretos tá no topo e nós te fura até de AK. Pega a visão, é uma realidade. Peita, respeita, rapaz. Vai segurando. Porta-voz 2020. É nóis, Kev. Forte abraço. Porta-voz.